acompanho vocês hoje aqui. Vamos embora. Essa garota safada vivo. Arte Solução. É 1000 capas de CD. 1000, 100 mil, 200 mil capas. E se eu soubesse o que fazer? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz licença. Acontece que meu coração não é de papel, que a chuva mole e as palavras se apagam. A minha mentira é feita um carrossel, tentando buscar a saída. Cada clube do vaqueiro e tentativas em vão. É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tenta tirar você do coração. Que vão querer viver sem respirar. Como querer apagar a chama de um vulcão. Agora vou apresentar vocês. Márcia Felipe. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Chuva mole e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando encontrar a saída. Tentativas de fazer pra tirar.